estamos de volta aqui no programa Vozes Negras e hoje com a rapaziada, o pessoal lá do Centro Cultural Urumilá de Ribeirão Preto aqui no nosso programa, né? Eu prometi e eles estão de volta aqui. Legal, tá? O Paulo César Pereira de Oliveira, mestre de cultura popular e sacerdote tradicionalista em Urubá. E também está comigo a Silvani Euclênio, historiadora. Tá também comigo aqui o Dudu do Massa Coletiva. Veio aquela senhora, eu sempre esqueço o nome dela, mas que coisa, por favor. Yalorixá Neide. Ah, tá. Yalorixá Neide, né? E o pessoal da família Pedra Negra, né? Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Boas noites. Boas noites. Eu gostaria de dar continuidade. Gostaria que vocês me falassem um pouco sobre a história do Centro Cultural Urumilá. Quando que surgiu a necessidade que as pessoas teve que esse Centro Cultural Urumilá acontecesse? Seria interessante que vocês falassem isso. Na verdade, nós estamos em Ribeirão Preto há 30 anos com uma comunidade terreiro originalmente denominada Ebel Axé Yanassarum, a comunidade de cultos ancestrais Mãe dos Nove Mundos, em homenagem ao Orixá Oiá. E o Centro Cultural surge do cruzamento dessas duas vertentes, enquanto sacerdote de Orixá e ativista do movimento negro, entendemos a necessidade de ampliar o trabalho e fundamos há 16 anos o Centro Cultural Urumilá, já com essa proposta de sair dessa postura de resistência pacífica que a cultura negra tem historicamente, para uma proposta mesmo de criar lacunas, de valorização, de instrumento político de transformação da sociedade. Que legal. Eu gostaria de perguntar para vocês, né? Aproveitar que tem o Dudu do Massa Coletiva, né? Que o Dudu também tem uma, junto com o pessoal do Massa Coletiva, tem uma história aqui dentro da cidade, né? O Massa que tem construído aqui um trabalho cultural muito grande aqui na nossa região, aqui em São Carlos, até mesmo que tem atravessado outras cidades, né? Trabalhando a respeito da cultura. E eu gostaria de aproveitar que está aqui o Dudu e tal, e falar sobre esses pontos de culturas, né? Que é entre pontos, né? E a experiência que vocês têm tido junto com outros pontos de cultura, junto com Massa, junto com o pessoal de São Paulo, que vem trazendo também outras experiências, né? Que a gente teve também presença do pessoal de Entre Pontos de São Paulo. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bem, muito boa noite a todas as ouvintes e ouvintes do programa Vozes Negras. É um prazer estar aqui, finalmente participando, depois de já ter escutado algumas edições e entrevistas como essa. A história de conhecer o Urumilá, do Massa Coletiva Se Encontrar com o Urumilá, ela se dá numa madrugada em Guarulhos, andando atrás de um bar. E aí, quando a gente acha esse bar, a gente encontra ela sentado, o pai Paulo, o Robson, estavam lá. E aí começamos a nos conhecer, conversar, e a partir daí a gente teve uma fase de cumprir com a palavra. O Paulo falou que ia visitar São Carlos, trouxe a família dele para conhecer São Carlos, aí a gente foi para lá, para Ribeirão, levamos nossa família também. E a partir dessas trocas a gente foi tendo ideias e surgiu Entre Pontos, que são esses encontros que o próprio programa Vozes Negras já esteve presente. Que são encontros de pontos de cultura que trabalham cultura da maneira mais diversa e promovem uma festa, uma grande reunião e uma apresentação em praça pública. Em geral tem sido isso. Além disso, houve a coluna Fonan, que a gente saiu encantando os caminhos do estado de São Paulo, conhecendo os pontos de matriz africana. Houve também já filmes, programa, música para programa de rádio, fotografia, vídeo. Desses encontros aí estão gerando muitos conteúdos culturais. E é isso, de certa maneira, o Entre Pontos. Que legal. Falei bem alto, acertei aí. Não, realmente, falou. Muito bom. E essa experiência toda, né, conhecendo um pouco sobre a cultura afro, né, a cultura africana, ela ajuda bastante nessa questão também da educação hoje, né, de conhecer, por exemplo, a diversidade, quando a gente trabalha a diversidade. Eu gostaria de perguntar para o pessoal do Urumilá, como que tem sido os primeiros momentos assim, porque a gente sabe que Ribeirão Preto há muita resistência, né, em questão de diversidade, que São Carlos tem sido até de boa, porque a gente já teve até o movimento LGBT, né, tem um movimento negro que tá caminhando, tá se esforçando, né, inclusive agora tem até o programa de rádio Vozes Negras, na história de São Carlos, é o primeiro programa que fala do movimento negro, é o programa Vozes Negras, esse que você está ouvindo, esse que o Paulo está participando, esse que o Dudu do Massa e a família Pedra Negra está. Então, quer dizer, tem crescido. Em Ribeirão Preto, como que foi, tem sido assim, essa resistência, essa luta para se conquistar esses espaços? Olha, eu não vejo aqui mais fácil que lá. Eu vejo o movimento negro aqui menos ativista que lá. Daí a resistência é menor, né? Até porque em política pública eu não vejo transformar de absolutamente nada. Nós tipo, mantemos uma rádio há 11 anos falando só de negro em Ribeirão Preto. Então, honestamente, o que eu vejo é a falta de ativismo em São Carlos, o que facilita enormemente o poder branco a se mostrar simpático a esse não movimento. Né? E lá nós temos um enfrentamento realmente fantástico. Daí as conquistas que nós obtivemos foi no campo de guerra mesmo. Inclusive amanhã vai estar saindo matéria com detonando a prefeita, com documento assinado, sabe, com movimentação de rua, com protesto quando a Casa Racismo frente à Universidade Barão do Mauá, como pudemos fazer recentemente. Então, só não há resistência ao movimento negro onde ele não existe. Porque aí não tem como existir. É aquele velho ditado, né? O negro que sabe seu lugar, tá ótimo. Ele tá ótimo. Se ele ficar no lugar dele, ele não vai incomodar ninguém e aí não vai ter por que ter resistência nenhuma. Agora, eu te devolvo a pergunta. Existe algum gestor implementando 10.639 em São Carlos? É um tema para ser discutido. Não, a resposta é simples. Sim ou não? Na realidade, aproveitando agora que eu que virei o entrevistado, né? Vamos lá. Vamos lá, já que eu virei o entrevistado. Ter tem, né? Mas o que falta mesmo é, como você tem falado nas entrevistas, na entrevista anterior, né? Que ainda tá aquela coisa acadêmica. Está na hora de... Não a comunidade ter que se inserir na academia, mas sim a academia de entrar e conhecer realmente a fundo a história do movimento dentro de São Carlos. Porque aqui em São Carlos a gente conhece tanta gente que realizam trabalhos tão importantes dentro do movimento negro, né? E que passam desapercebidos, né? A gente tem aqui o Centro Cultural, aqui a Odete dos Santos, onde tem um conselho, Conselho de Cultura Negra daqui de São Carlos, que os conselheiros se reúnem, discutem a respeito várias questões dentro do movimento, mas muitas vezes, né, não criticando, mas vamos ser mais amplo, né? Muitas vezes se passam desapercebidos. Por exemplo, em Araraquara, eu vou dar um exemplo para vocês. Em Araraquara, ao feriado, né? Ribeirão Preto também. Ao feriado, isso. Aqui em São Carlos, você... do movimento negro de Ribeirão Preto. Tem agora foto perfeita São Carlos tem. Do meu lado. Agora você me pergunta, aqui em São Carlos tem? É a pergunta não. que eu te faço. Não, daí, não tem. Daí né? porque é tranquilo pro movimento negro, que é do movimento negro finge que faz, e o governo finge que faz pro movimento negro. Então, eu acho porque, Aldo, né? Não te interrompendo, mas já interrompendo, desculpa tomar o seu programa. Pro negro, passou o momento de ter conselho. Tá? Conselho é para detectar e definir políticas públicas. Não há possibilidade de um conselho de comunidade negra detectar, definir políticas públicas se não há um gestor com dotação orçamentária para implementar aquilo que o conselho decidir. O Dudu aqui participa do Conselho Municipal de Cultura, como eu participo do Conselho Municipal de Cultura de Ribeirão Preto. Esse conselho tem que funcionar. Por que ele tem que funcionar? Porque tem o gestor, tem dotação, tem verba, tem a possibilidade de executar a política pública que o conselho definir. Agora, você montar conselho de comunidade negra para dividir entre dois, três partidinhos, para enrolar a massa negra, para levar para votar no dia da eleição e para fingir que está acontecendo, não tem mais sentido. Porque não tem órgão, nem aqui, nem em Ribeirão. Ribeirão arrebentaram com tudo, né? O que nós vimos construído lá, o DEM assumiu. E nós temos a princesa evangélica, a rainha, primeira e única, né? Que queria até que a escola de samba... Águia de Ouro. Águia de Ouro não citasse... nenhuma divindade africana. Eu dei um pau reto ao vivo, né? Coisa assim, vis-a-vis, né? Tá? Então é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, quando não há o que é fazer o movimento negro, quando o movimento negro não tem uma pauta definida, quando ele não sabe onde ele quer chegar, quando não tem feriado, não tem gestor, não tem dotação orçamentária e se reúne para discutir o que ele quer fazer da vida, meu amigo, fica tranquilo mesmo. É, realmente, né? É interessante até que o Paulo falou, né? Fique bem claro, pessoal, que tudo que o Paulo disse, eu também disse, assumindo, né? Assumindo. Eu acho que o movimento negro em São Carlos também é parado. Acho que falta ação. Eu acho que está na hora de realmente honrar o nome movimento, se movimentar. Né? Mas fique tranquilo que não é prerrogativa só de São Carlos, não. A nível de Brasil, o movimento negro ainda está patinando, ainda está muito devagar. Porque, na verdade, o que tinha que se diagnosticar, que se discutir, está diagnosticado, está discutido. Há um problema racial sério no Brasil. Há um grande fosso que separa as condições de vida da população branca e da população negra no Brasil. O que nós precisamos hoje é de políticas públicas para reverter esse quadro. Precisamos de ações afirmativas, de políticas públicas para reverter esse quadro. Então, na verdade, a resistência do poder se dá quando esse movimento avança pressionando e exigindo essas políticas públicas. Né? E não é um cantinho para o negro, uma salinha para o negro. Né? Na verdade, são ações em todas as áreas da administração, na saúde, na educação, na cultura, na assistência social. Até mesmo no trabalho, né? Porque aqui em São Carlos a gente tem um problema seríssimo. Eu sempre vou pegar no pé mesmo, eu já falei isso num outro programa e vou voltar a repetir, né? Que aqui em São Carlos, se você descer ao centro da cidade, você não vai encontrar um negro ou uma negra como balconista. Ou até como vendedora numa loja chique. Se for ao shopping, então, né? Só na faxina. Quer dizer, ainda estamos atrasados, vamos dizer, 100 anos. Né? Para ser bem claro, em vista de outros lugares que têm um trabalho de movimento negro muito forte. Né? Não quero, de hipótese alguma, estar criticando o movimento negro, mas eu quero fazer, assim, uma crítica construtiva, que a gente se movimente, né? Dentro da questão do nosso trabalho, dentro do movimento, né? Mas, Paulo, continuando... Roubar o programa, você fala. Mano, pode roubar, viu, Dício? Vai lá, rouba, pode roubar, viu, Dício? Que, na verdade, o que nós temos visto travesti de movimento negro... são grupos de negros centralizados em partidos políticos aparelhados e fazendo a vontade do chefe branco, tá? Que manda, olha, vai ali, vem aqui, ó, vai até aqui, dali pra frente você não pode ir, porque senão aí você vai fazer movimento negro, mas faz de conta que você faz movimento negro, entendeu? E que eu te dou um respaldozinho aqui, te dou um carguinho ali. Eu sou muito tranquilo, que eu nunca aceitei cargo público, e a companheira aqui, Silvani, a quem eu trouxe para ocupar um cargo público, quando não houve possibilidade de fazer movimento, tirei do emprego, está desempregada, já faz o quê? Um ano de novo. Não, nós estamos muito tranquilos quanto a isso. Ah, Paulo, não, não temos esse problema, não. Então, o movimento, ele tem que sair da comunidade e fazer enfrentamento com qualquer partido. Ele não pode ser atrelado e nem... Esses dias me perguntaram, um rapaz aí de um determinado partido aí da chamada esquerda, PCdoB, vamos falar da nome, porque ontem lá em casa, né? Aí ele falou, não, mas o que você acha da O Negro? Mas não é um braço? Eu falei, não, um braço não. O que eu falei? Não, é um braço. É porque braço tem uma função. O braço tem função. É. Né? Às vezes passa a mão escondida, onde não deve. Né? E essas coisas ligadas centralizadas em partido, que nunca estão na cúpula, você pegar a executiva de PC do B, de qualquer partido, você nunca vai achar os pretinhos lá, né? Estão sempre na base. Ah, tá. Arrastando a reboque. Entendeu? Acham que são movimento negro. Enquanto esse povo estiver falando que é movimento negro, meu amigo, vai ser no limite do que o branco deixar cair da mesa dele. Exemplo disso ocorreu agora no governo federal com a aprovação de um suposto estatuto da igualdade racial, né? Um documento absolutamente inócuo e que a base negra do governo e da esquerda apoiou essa falácia, né? Que foi o estatuto que foi, da igualdade racial. Que foi um absurdo, né? De falar que os estrupos ocorrido com as mulheres negras não foi bem um estupro, foi consentido. É a visão de que a mulher negra é uma fornalha sexual, né? Então, na verdade, tudo bem, o senhor pegava e fazia, mas é da natureza dela, né? Ao mesmo tempo também o atual governo, esse dia fui dar uma entrevista sobre essa lei do governo estadual que o Goldman assinou. Ele assinou muito em função de um... Eu era, até o ano passado, membro do Conselho Estadual da Comunidade Negra. E em abril do ano passado, o governador Serra deu uma entrevista dizendo que era... que os movimentos negros deveriam ser reprimidos. E ele tinha acabado de reprimir uma greve da educação e da polícia na Baile, no Porreiro. Ele falou, nossa, acabou, né? Estamos mortos, vai matar a negrada toda. E aí fui para a internet e pau, através do conselho. Em maio do ano passado, nos 25 anos do Conselho Estadual da Comunidade Negra, o seu secretário Henrique Lobo disse que se simpatizava até com o movimento, com ações afirmativas, mas só para daqui 500 anos. Aí foi a gota d'água, porque ele era secretário de Relações Institucionais, ao qual o Conselho Estadual da Comunidade Negra estava afeto. Certo. Tá? E aí fui pra cima, renunciei isoladamente, porque ali alguns conselheiros mais progressistas resolveram preservar seus caminhos e negócios. Do que se posicionar frente ao governo nesse momento. Eu renunciei, denunciei, a partir daí criou-se uma... Esse conselho saiu das relações institucionais, foi pra Secretaria de Justiça, que... criou uma coordenadoria que chamou a Roseli, que é minha amiga pessoal, e que me vem agora com essa lei, tá? Para servir também de apanágio a uma candidatura, tá? Que até o ano passado dizia que nós deveríamos ser reprimidos. Então nós estamos, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, sabe? A direita vem pau, a esquerda também, e agora o movimento tem que se manter enquanto movimento. E tendo a possibilidade de fazer a crítica aos dois lados. Aí é o movimento social e é o papel do movimento social. E quando não acontece isso, pode-se declarar que não está acontecendo dentro do movimento. É, a gente fica nesse marasmo, né? Na verdade, fica aí grupos para poder aparar as migalhas que caem das mesas dos senhores, né? E os senhores dizendo, olha, vocês estão reclamando do quê? Olha aqui, deixei cair uma migalha, teve quem pegar, vocês não pegaram porque não quiseram. É, e políticas de promoção da igualdade racial realmente, de consolidação da democracia nacional a partir da construção de uma igualdade racial não ocorre. E a gente não vê os governos promovendo essas políticas. Eu ia perguntar para vocês, mas vocês acham que culturalmente, né, o que mudou de 500 anos atrás para cá? Simplesmente, não, é. Que deu a entender, né? Há muitos anos atrás, o negro era escravizado, não tinha vez, não tinha voz, e ele veio escravizado. Tanto é que aqui, nessa cidade aqui, da qual que vocês conhecem, São Carlos, que era conhecido como Seis Marias, em 1800, aqui foi considerada a cidade que teve mais escravos de todo o país. Né? E, historicamente, essa é uma cidade que realmente, né, tem uma gama muito grande, a questão desde o preconceito de racismo, e tanto é que você percebe-se pela cidade que ela tem um clima europeia, sabe, um clima bem, sabe, e que depois de 1800 e pouco os negros foram mandados embora, porque veio a questão da liberdade, né? E os negros foram mandados embora porque eles queriam que essa cidade fosse um exemplo também, uma das exemplos da rascunho da Europa. Rascunho da Europa. E mas olhando do passado, esse tempo de agora, a cidade de São Carlos, Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Brasil, tudo. Que vocês acham? Que mudou? Mesmo tendo lei de igualdade racial completamente desvirtuada, mesmo que alguns gestores da educação não cumpram os seus papéis devidamente, o que vocês acham que mudou nessa época para cá? Melhorou? Piorou? Ou foi só papel e discurso? Eu vou te responder bem objetivamente. Há 2 anos nós desencadeamos uma campanha em Ribeirão Preto de 120 anos da abolição inacabada. E o Afoxé veio à rua com a primeira faixa nossa, dizia 1888, tronco, açoite e grilhão. 2008, tropa de elite e caveirão. Se você quiser conceituar, historiar isso, Anny, eu acho que... Na verdade, se nós... Por muito tempo se teorizou no Brasil que vivíamos uma democracia racial, né? Que estava tudo bem, que esse era o único país, quer dizer, do mundo, que teve essa diversidade racial colocada no mesmo espaço, onde não havia racismo, não havia violência, não havia desigualdade. Isso atraiu para cá pesquisadores dos Estados Unidos. Ah, vamos pesquisar, que paraíso é esse? E quando chegou aqui, eles fizeram uma coisa que a nossa academia não fazia, né? Eles desvelaram para a nossa academia, para o Brasil, a violência do racismo no Brasil. Né? E isso, assim, o discurso solitário do movimento negro acabou sendo endossado por isso, e depois o IBGE, sob pressão, começou a pesquisar a desigualdade racial. E isso hoje, quer dizer, você pega números do IPEA, no IBGE não tem como mais negar a desigualdade racial. Ela existe. Eu acho que não há uma cidade no Brasil onde não haja apartheid racial, onde você diga, a partir dessa linha moram negros e alguns brancos pobres, a partir dessa linha moram brancos. Eu acho que não há uma cidade no Brasil onde não haja apartheid racial. Acho que não há um local no país onde a discriminação no mercado de trabalho não seja evidente, como você colocou. Evidente, explícita, não vê quem não quer. Não há uma universidade pública nesse país, inclusive esta, em que o eurocentrismo, em termos de composição das pessoas, em termos de composição dos conteúdos, do currículo, sabe, não seja explícito, evidente e violento. Acho que não há. Então, na verdade, na medida em que o escravismo foi sendo destruído, até mesmo e principalmente pela própria reação da população negra, o racismo passou a ser o instrumento para manter a subalternidade da população negra. O escravismo está acabando, mas como é que nós vamos manter essa população no mesmo patamar, na mesma condição? Né? Então vamos deixar explícito que eles são inferiores e não têm direitos iguais, e que o lugar deles não vai mudar. O Estado deixou de ser escravista, mas a concentração de bens e riqueza, a questão de acesso, de qualidade de vida, a questão de valorização de manifestações culturais, artísticas, isso não mudou. Né? Continuou sendo um país sonhando com a Europa, querendo ser uma Europa, e acordando com a África de manhã e mantendo os privilégios dessa população considerada esteticamente adequada, que é a população de origem europeia. Então só mudou o instrumento concreto, né? O Estado não é mais escravista, mas passa a ser absolutamente racista. Então é outro instrumento, mas a desigualdade se mantém. Pessoal, realmente, olha, eu gostaria muito de continuar esse bate-papo foi muito interessante. Mês foi... que vem, se você não for linchado. Ô louco, não. Eu vou fazer assim. Muitos aí, ó. Pessoal, o Paulo fez provocações que são um pouco transversais contra algumas pessoas, né, no poder público. Talvez na cidade de São Carlos. Eu acho que críticas tem que ter. Se a partir do momento que, se você não tiver vez ou voz de fazer uma crítica, então você perde. Eu não conheço ninguém, cargo nenhum aqui, não. Isso é uma constatação do que eu tenho visto, não em São Carlos, mas aí nas andanças todas aí, né? Como cidadão, né? Eu acho que como cidadão, né? Como acho que as pessoas têm o direito de criticarem, sim. E é mais do que o papel do governo verificar. E por que não verificar? Em vez de se voltar contra, vamos verificar, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente pode consertar, não é? Movimento negro, que não leve como uma crítica maldosa, mas sim como uma crítica construtiva, né? De exemplo. Né? Quem sabe o prefeito não decreta nesse 20 um feriado, será a contribuição do Ouro Milá ao movimento negro de São Carlos. Tá certo. Olha, legal. Vamos fazer o seguinte, o nosso programa está chegando ao final. Paulo, Silvani, Dudu, meu Deus. Meneide. Olha, sempre eu estou esquecendo, você vê o nome do. E eu gostaria de agradecer vocês de estarem aqui no programa Vozes Negras. E foi muito legal ter essa troca de experiências, né? Ainda mais falando sobre o Ouro Milá, que tem uma história muito grande em Ribeirão Preto. E o pessoal de São Carlos, assim, deve agarrar assim como exemplo, assim. Agradeço a entrevista de vocês e quero que vocês voltem mais vezes. Nós que te agradecemos. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. E agradecer também aqui, né, Dudu, por favor, Dudu do Massa Coletiva. Antes de vocês irem embora, por favor, Dudu, telefone do Massa, e-mail. Bem, você que quer acompanhar os. Quer saber como foi a festa, a nossa noite fora do eixo aqui com a família Ouro Milá, com a família Pedra Negra, é só acessar foradoeixo.org.br/massacoletiva, tudo junto. Lá você pega nossos contatos de e-mail, de telefone, endereço, lá você consegue acessar tudo. E para quem não tiver um acesso à internet e quer se comunicar, Pode ligar, cobrar então no 3412-7124. Olha só, falei, a vamos cobrar, ver. Cobrar, vou saber. É. Não vai rolar. Não, a cobrar, eu digo, enquanto conseguimos pagar a conta de telefone. Tá certo, então se prepare. Aí, quando não puder também, liga normal, tanto faz. Tá certo, então se prepare. Paulo, telefone Urumirá, endereço também eletrônico. Urumilá.org.br, telefone 16-3974-7478. Legal. Muito obrigado. Família Pedra Negra também quer passar telefone, contato? É isso aí, através do Centro Cultural consegue o contato com a Família Pedra Negra. Legal, Centro Cultural Urumilá. Muito obrigado, gente. Eu vou embora. Até a semana que vem, se Deus quiser. I have a dream. The weapon of love. Of love. You're free. Now is the time. Into a beautiful symphony of brotherhood.